em paixão. Eu pensei em você a noite inteira. Eu preciso te ver de qualquer maneira. Meu coração te quer, quando você vier, eu vou estar aqui te esperando. Só quero amar você e meu maior prazer é ter você aqui pra sempre. Vem amor, vem pra mim, a solidão está doendo. Vem amor, diga sim, eu continuo te querendo. Vem amor, vem pra mim, a solidão está doendo. Vem amor, diga sim, eu continuo te querendo. Você voltar pra mim, mas foi tudo ilusão. Eu não posso mais ficar assim, vou morrer de paixão. Eu pensei em você a noite inteira. Eu preciso te ver de qualquer maneira. Meu coração te quer, quando você vier, eu vou ficar aqui te esperando. Só quero amar você e meu maior prazer é ter você aqui pra sempre. Vem amor, vem pra mim, a solidão está doendo. Vem amor, diga sim, eu continuo te querendo. Vem amor, vem pra mim, a solidão está doendo. Vem amor, diga sim, eu continuo te querendo. A solidão está